Feche os olhos. Tudo estava muito triste. Jesus havia morrido. As pessoas achavam que não havia mais esperança. Você pode imaginar o cenário triste que havia? Você pode se transportar para lá agora. Feche os olhos e se transporte para este lugar. Que clima sombrio. Uma mulher chorava. Era Maria Madalena. Ela estava chorando junto ao sepulcro de Jesus. De repente, ela viu dois homens. Eram dois anjos do Senhor vestidos de branco. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela disse: eu estou chorando porque levaram meu Senhor embora e não sei onde o colocaram. Quando ela disse isso, ela olhou para trás e viu um homem, mas ela não reconheceu e não sabia quem era ele. Era Jesus que estava ali. E ele então lhe perguntou: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? A quem você está buscando, mulher? E ela então lhe disse: Senhor, se o Senhor levou o meu Jesus, diga-me onde ele está, que eu o levarei. Jesus olhou para ela e disse: Maria, Maria. Maria então reconheceu que era a voz de Jesus. Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Ela estava vivo. Jesus ressuscitou e está aqui em nosso meio agora. E ele pergunta: por que choras? Por que choras? Aleluia! Aleluia! Eu te louvo, Senhor. Aleluia! Um terremoto passou quando um anjo desceu e a pedra do sepulcro tirou. E o anjo respondeu: não está mais aqui, Jesus ressuscitou. Aleluia! Ele não estava lá. Vocês, Jesus está aqui. Você pode sentir a presença dele. Agora que eu sei que está, e nova vida quer te dar, quer te remir. Lá no bar drogas também não, que está aqui. Jesus está aqui, igreja. Ele quer te ajudar, tua vida quer mudar e quer te salvar. Jesus, venha tocar nestas vidas. No túmulo nem na cruz, porque Jesus ressuscitou. Bem forte pra Jesus. Ele não estava lá. Teve que ressuscitar pra estar aqui. Você pode senti-lo aqui nessa tarde. Levanta a mão. Agora que eu sei que está, e nova vida quer te dar, quer te remir. Jesus! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus!